atenção, senhoria. Olha aí. E até ontem não tinha autos tão furado. Olha aí. E agora é patrão, tá na condição de mandar o carrão. Quem disse que não? Agora chora e implora pra encostar do lado. Mundo girou mudando todo o itinerário. Olha aí. Agora é patrão, tá na condição de mandar o carrão. Quem disse que não? Encostar do lado, mundo girou mudando todo o itinerário. Maria, tinha que ser de orelha. De XRE, tu para pra ver e te conhecer, só pra entender. Sobre o menino que andava a pé no asfalto, e até ontem não tinha autos tão furado. Olha aí. E agora é patrão, tá na condição de mandar o carrão. Quem disse que não? Agora chora e implora pra encostar do lado. Mundo girou mudando todo o itinerário. Olha aí. Agora é patrão, tá na condição de mandar o carrão. Quem disse que não? Agora chora e implora pra encostar do lado. Mundo girou mudando todo o itinerário.